jazia no leito após as inúmeras tentativas dos médicos. Ele já estava sôfrego. E o médico chegou para sua mãe e lhe disse: ele não vai resistir. Resistirá tão somente, no máximo, a uma semana. Seu filho morrerá muito em breve. A mãe, extremamente aflita, com os olhos banhados em lágrimas, vai até o apartamento onde se encontrava o pequeno Bill. Esbranquiçado, fraco, magro, submetido aos aparelhos, ao soro, ao plasma de que necessitava, ele arfejava. Quando ela entrou no quarto, ele perguntou: mamãe, quanto tempo falta? Ela tentou desconversar, dizendo: o que é isso, meu filho? Você irá se recuperar. Mas ele, consciente de que o fim estava próximo, ele perguntou mais uma vez: mamãe, falta muito ou está perto, mamãe? Está perto, meu filho. Quando, mamãe? No máximo, até a próxima quarta-feira, Bill. Hoje é quinta-feira, e no máximo na próxima semana, Deus estará levando você com ele. Ela viu naquele momento rolar uma lágrima dos seus olhos, e ele dizer: ah, mamãe, que pena, eu queria tanto ser um bombeiro voluntário. E ela, com os olhos banhados em lágrimas, com o coração aflito de mãe, tem uma ideia, resolve ligar para o corpo de bombeiros, e na outra linha, na outra ponta, atende uma pessoa: meu nome é fulana, eu sou mãe de uma criança, eu que gostaria de falar ao comandante. Pois não, senhora, sou eu mesmo em que posso ajudar. Meu filho está muito doente, narrou-lhe o caso. Será que o senhor poderia enviar um de seus bombeiros para despedir-se de meu filho? E ele lhe disse: senhora, eu posso fazer um pouco mais. Como assim? Na próxima quarta-feira, nós estaremos diplomando um novo grupo de bombeiros voluntários. Dê-me as medidas do seu filho, e como nós produzimos o uniforme aqui no nosso quartel, nós providenciaremos a roupa adequada, o capacete, as botas, para que ele seja diplomado bombeiro voluntário. Mas diga ao pequeno Bill que aguente firme até quarta-feira. Ela, extasiada, contou ao pequeno Bill. O menino ficou vermelho, teve um pequeno surto, os pulmões encheram-se de ar, e ele recobrou a saúde, perseverou firme. E na quarta-feira, a mãe leva com a enfermeira e o médico acompanhando o pequeno Bill até o corpo de bombeiros. Lá estavam enfileirados todos os cadetes para bombeiros voluntários. O pequeno Bill se aproxima, vestido a caráter, com a machadeta, com o chapéu de bombeiro, com o traje específico. E o comandante lhe diz: bombeiro Bill, vamos hastear a bandeira. E o pequeno Bill hasteia o pavilhão nacional ao som do hino da pátria. Ele comove-se. E quando encerra aquela comemoração em que o bombeiro Bill é diplomado, o comandante tem uma ideia. Soam-se os alarmes. E ele diz aos companheiros: está ocorrendo um incêndio. Bombeiro Bill, você não vai nos acompanhar? A enfermeira olha para o médico e a mãe também, mas ele assente e eles acompanham. Venha, Bill. Tratava-se de um pequeno foco, facilmente debelável. E ele convida o pequeno Bill para subir no carro de bombeiros, na viatura. E o pequeno Bill vai com as sirenes ligadas. E o corpo de bombeiros...